procurou saber. Esse que tem no beat. Vai saber da gente. Você nunca procurou saber. Um pouco mais velho sim, mas não pensa que eu perdi o jeito. Boladão nas barras pra lock, nenhum botar defeito. Safari pura rua, chega com dois pés no peito. Pedra no sapato e pra quem não gosta fazer bom proveito. Por aqui é daquele jeito, sem esforço pra agradar. Sou o que sempre fui, piorei de uns tempos pra cá. Sem paciência pra escutar esses sons de Bozolândia. Invisto na mensagem, não é a moda que vai me mudar. Meu negócio é contestar e pode me chamar de chato. A partidário independente, piso no rabo dos ratos. Da essência que eu resgato, esse antigo formato sensato, questionando a falta de rango nos pratos. Mas reclamar do quê? Quebrado agora tá de iPhone, até o progresso. Mais falso que peito de silicone, sem notícia agradável. É muito pouco provável que o real responsável faça o seu papel de homem. Não é falta de dinheiro, é falta de boa vontade. A gente tem de sobra pra suprir nossas necessidades. Falta moradia, sobra farpa e minhas poesias. Sou azia de um sistema que tenta esconder a verdade. O grito do excluídos às margens da sociedade, enquanto esfregam na sua cara tudo que não pode ter. Competitividade junto com a necessidade criou os monstros com fome e vontade de comer. Sem nada a perder, letras miúdas do contrato nos desprezou. Agora nós que não queremos mais contato, vai demorar um pouco até que sejamos organizados. Mas quando isso acontecer, um por um serão cobrados. Nosso fardo é mais pesado, mas não deixa de ser nosso. Nada comparado às vezes que erguemos dos destroços. Pé rachado, amargando a vida sofrida. Um leão por dia é pouco pra quem vive esse negócio. Então espia, esse é o tipo de som que te arrepia. Pros loucos que sempre escutou, funciona como terapia. Uns e outros vê os gringos e viaja nas utopias. Só que frente à ideologia, vários papagaio mia. Faz uma e dá atenção pro resto além do seu umbigo. Abaixa o volume do ego antes de me declarar inimigo. Sem julgamento, testemunha, punição e nem castigo. Porque só o tempo separa certo o joio do trigo. Tudo que puder comprar até que não sobre mais nada. Tudo que puder pagar até que reste só dinheiro. Ostente quanto puder todo seu ouro e prata. E veja o futuro dos seus netos escorrer pelos bueiros. Desligamento da raiz fez ligamento com a guerra. Descobrimos o fogo, a roda e a motosserra. Desmatamos por uma convicção que sempre erra. E esquecemos que por baixo de todo concreto é terra. Tínhamos tudo, inventamos manias de vender. Números não mentem, CEP, CPF, RG. Gráficos apontam que hoje em dia tá caro viver. Criamos um problema que não conseguimos resolver. E é bom a gente aprender antes que seja tarde. Conscientizar o plano pra que cada um faça a sua parte. Questão de vida ou morte é muito mais que morro mate. Conseguir fazer com que a mensagem venha antes da arte. Manifeste pelo certo, revolte pelos seus direitos. O mundão é campo aberto, só que o justo é um caminho estreito. Mas se não quiser tá suave, sem essa de preconceito. Porque a primeira coisa que aprendi com rap é ter respeito. Então respeita, isso aqui é rap nacional. Respeita os vagabundo com ideia de mil grau. Respeita, som pesado que é tradicional. Respeita é pra quem tem, sem fazer ninguém de degrau. Respeita, isso aqui é rap nacional. Respeita os vagabundo com ideia de mil grau. Respeita, som pesado que é tradicional. Vocês viram a cara pras feridas, eu jogo vinagre com sal. Respeita pra quem tem, pra quem tem. Em primeiro lugar, o respeito.